Seguindo, convertidos ou convencidos? Existe, na verdade, um fato real, porém pouco observado na nossa estrutura convencional de igreja. Muitas pessoas que são conhecidas como cristãs nunca tiveram uma conversão genuína, verdadeira. Muitos dos que estão à nossa volta ainda não foram regenerados por Cristo. Todas as vezes, irmão, que os meus defeitos de 5 anos são os mesmos de hoje, eu preciso parar para pensar: eu fui mesmo regenerado, Senhor? Eu sou salvo mesmo? Preste atenção, irmão. Há muitos líderes no meio da igreja. Há muitos músicos, instrumentistas, muitos aparentemente líderes, servos, que nunca foram regenerados. O que é a regeneração? Ser gerado de novo. Numa palavra mais simples ainda, novo nascimento. Mas não podemos falar que alguém é novo. Não podemos, em hipótese alguma. Nunca. Não posso falar com ninguém: você não é convertido. Mas eu posso ter discernimento do Senhor ao ver os frutos que alguém produz. Se o tempo passa e os frutos continuam sendo pirulitos, se tudo o que encanta aquele líder, aquele instrumentista, aquele músico, é balinha de açúcar, tempo vai passando e ele continua correndo atrás de pirulito. Ou tem uma anomalia, uma doença que precisa ser curada, ou ele nunca nasceu de novo. Quando estudamos na psicologia a estrutura humana, nós descobrimos que nós somos seres sociais e seres sociáveis. O que é ser um ser social? Nós precisamos de convívio com outros. O que é ser um ser sociável? Se nós encontrarmos uma comunidade que reflete algumas das nossas expectativas, nós nos unimos a ela. Em outras palavras, assim como alguém visita o Lions Club ou o Rotary Club e gosta daquela reunião e se relaciona com alguns e sente-se bem naquele lugar, ele começa a frequentar e se torna um assíduo frequentador, daí a pouco ele se torna um membro, daí a pouco ele se torna um cooperador, ele pode chegar a ser um presidente de um capítulo do Lions. Assim como isso acontece por causa da nossa característica social e sociável, isso acontece também na comunidade chamada igreja. Muitos chegam, gostam de algumas coisas, se acostumam com aquelas coisas, passam a ter aquele padrão como padrão de vida, são reconhecidos como crentes, mas nunca tiveram uma experiência do derramar do fogo do Espírito Santo, nunca tiveram uma experiência do Espírito Santo vindo e tomando, nunca tiveram uma experiência de colocar Jesus em primeiro lugar. Sempre as coisas são em primeiro lugar, sempre a sua vontade em primeiro lugar. Pode desconfiar se verdadeiramente há um governo de Cristo sobre a vida dele. Eu quero repetir: não cabe a mim e nenhum de nós precisamos ficar avaliando quem é quem. Mas a Bíblia diz: no meio do trigo tem joio. Deixa o joio no meio do trigo, porque você não saberá discernir. Mas quando for se aproximando o tempo da colheita, o trigo com muito fruto tem a sua ponta pesada e ele se inclina. O joio, pura palha, continua em pesão. Há muitos envolvidos com a música no meio da igreja que não são convertidos. Há muitos líderes que não são convertidos, que não têm uma experiência verdadeira com o Senhor. Muitos foram convencidos de um estilo de vida, mas não foram convertidos. Irmão, há muitos anos, o Senhor tem colocado uma convicção no meu coração. Nunca avalie as coisas que estão acontecendo à sua volta para dizer que eu estou te abençoando. Nunca avalie o que aconteceu numa reunião para dizer que eu estou te abençoando, para dizer que você é um abençoado, que você é uma bênção, um ungido. Não. Avalie o que está acontecendo dentro de você para dizer se verdadeiramente eu estou te abençoando. Porque se eu estiver te abençoando, muito antes de algo periférico, externo, o teu caráter, o teu coração, a tua integridade, tua vida de santidade estará crescendo em mim. O Senhor uma vez falou claro comigo: filho, você só saberá se eu estou te usando quando você perceber que você está quebrantado e convencido de pecados. Porque enquanto você olhar para a reação das pessoas à sua volta e achar que eu estou te usando, você corre o risco de estar completamente enganado. Porque quando o poder vem, ele queima toda a impureza. Estamos vivendo uma realidade de igreja onde não há tempo para quebrantamento, para oração, para confissão, para vida em transparência, para a vida honesta diante do Senhor. Me lembro de uma pessoa que numa determinada situação me ligou e ele disse assim: porque fulano não fez isso, e era para ele ter feito isso, e era para ele ter feito isso, e ele não fez. Depois vem aqui em cima da gente, vai cobrando e tal, vai fazer. Minha vontade foi de desligar o telefone, porque eu pensei assim: Deus, eu não quero lidar com as coisas do teu reino brigando e politicamente tendo que administrar esse tipo de coisa. Isso não é igreja. O Senhor está derramando sobre nós nesse dia, irmão, uma convicção do caminho que temos que tomar para sermos líderes com autoridade ministerial. Talvez você cuide da transparência na sua igreja. Talvez você nem seja envolvido com o ministério de louvor. Não importa, esse não é um encontro para ministérios de louvor, esse é um encontro profético de louvor e adoração. Visamos alcançar mais os líderes, os instrumentistas, os músicos, porque a partir deles e através da música, nós seremos conduzidos de uma forma mais fácil a Jerusalém. Mas esse é um tempo de nós avaliarmos o que se envolve com música, o que não, o que carrega caixa, o que monta cabo, o que está na mesa, o que toca, o que lidera, todos nós. Senhor, eu estou sendo verdadeiramente o que o Senhor deseja. Eu quero receber porções de autoridade cada dia maiores, Senhor. É muito bonito ver essa tua palavra dizendo que o Senhor vai agir e trazer o sobrenatural. Porém, eu estou entendendo nessa manhã que eu tenho que ir para o teu altar. Eu tenho que abandonar aquilo que é do sistema. Eu tenho que buscar a tua palavra para ter entendimento. Eu preciso experimentar do poder que é o governo. Porque se o Senhor quer obreiros revestidos de poder para serem testemunhas, indo tanto em Jerusalém como em Samaria, em Judéia, até os confins da terra, e eu quero isso para a minha vida, então eu vou me submeter ao Senhor. Mostra-me o que está de errado na minha vida, o que está errado em mim, Senhor. Eu quero ser levado ao quebrantamento. Eu não quero ser mais um que está na igreja brigando, batalhando e tenta daqui, reúne dali e liga para um e faz politicagem do outro e liga para o outro e tenta. Eu não quero isso. Eu abomino o jogo de Satanás no meio da igreja. Eu quero uma vida transparente em santidade, onde cada um de nós não busca seu interesse próprio, mas busca o reino e quer ver frutos. Isso só é possível com o poder se manifestando, e por isso eu vou para diante dele, para que o poder venha sobre mim. Você está comigo nisso, irmão? Você quer isso? Convido você a fechar os seus olhos.